rapa sublime. O meu respeito, o caráter já me define. No meu time eu sei que o ataque é bom. A ideologia na mente, a responsa, o dom, som. Sigo em frente um guerreiro, fujo do crime. Tenho muita fé e por isso fico firme. As provações eu tive, na qual eu dei um drible. Duro na queda, eu sempre me mantive. Pra me esquivar de todo mal. No certo pelo certo, um vacilo pode ser fatal. Não tenho fama de mal, não. Não sou malandrão, não. Me julgo esperto, também não sou vacilão. Na vida eu me sintonizei. Muitas vezes eu errei, consertei. Em nome de Jesus o rei. No mundo onde o erro persiste, sim, sou forçado a viver no limite. Ho, hey, ho, hey, hey, ho. Leve as mãos pro alto, sinto o som, demoro. Vivo no limite, o pesadelo real. Que guerreiro que é guerreiro na amarela, pau, pau. Ho, hey, ho, hey, hey, ho. Leve as mãos pro alto, sinto o som, demoro. Vivo no limite, o pesadelo real, tá. Guerreiro que é guerreiro na amarela, pau, pau. No limite, olho pra Deus, peço a benção. Sei que o inimigo vai testar minha resistência. Ele quer me destruir, quer me desandar. Sexo, dinheiro, droga pra me derrubar. Tem quem quer dinheiro pra suprir necessidade. Outros vão além por ganância ou vaidade. É o combate eterno, o bem contra o mal. Entre o céu e o inferno você escolhe o seu final. Certo ou errado, cada um tem o seu motivo. Ninguém quer ficar pra trás, fudido, bolso vazio. Aí desperta o instinto pra responsa do trabalho. O instinto do bandido, destruidor sanguinário. Pobre é refém da ganância do rico. Rico quer tomar todo o dinheiro dos pobres. Vai me diga quem não sofre com isso. Alguém que tá envolvido e nunca entrou em choque. Confusão na mente é total, cê sabe como é. Esse é mais um teste de caráter, força e fé. Viver hoje é foda, não dá pra suportar. Eu vivo no limite, ao dois pra endoidar. Ho, hey, ho, hey, hey, ho. Leve as mãos pro alto, sinto o som, demoro. Vivo no limite, o pesadelo real. Que guerreiro que é guerreiro na amarela, pau, pau. Ho, hey, ho, hey, hey, ho. Leve as mãos pro alto, sinto o som, demoro. Vivo no limite, o pesadelo real, tá. Guerreiro que é guerreiro na amarela, pau, pau. Plano eficaz, destrutivo, inimigo diabólico. Que torna o ser humano pobre, louco, melancólico. Jogando um dos prazeres do mundo que algema. Te pondo de esquema, selando sua sentença. A morte traz descrença, pra mãe ficou só a dor, a sede de vingança. O ódio, o rancor, pra quem teve o amor como a principal referência. Sentiu ausência, só sobrou as condolências. Tombou mais um Zé, fulano de tal, suposto culpador, um desacerto fatal. Manchete policial, aqui tragédia em cena. O medo se espalha aqui na leste ou em Diadema. Os compadres te cercando na rua, testando a sua febre pra ver qual que é a tua. Uns vão por aí, vestidos de farda. Outros no escritório só de terno e gravata. Fome, dor, medo, adrenalina a mil. Abandono, desemprego, você tá no Brasil. Onde só quem é forte, guerreiro, resiste. A vida me ensinou a viver no limite. Ho, hey, ho, hey, hey, ho. Leve as mãos pro alto, sinto o som, demoro. Vivo no limite, o pesadelo real. Que guerreiro que é guerreiro na amarela, pau, pau. Ho, hey, ho, hey, hey, ho. Leve as mãos pro alto, sinto o som, demoro. Vivo no limite, o pesadelo real, tá. Guerreiro que é guerreiro na amarela, pá, pá.